bom, mas que bom mesmo que você, gentil ouvinte, está conosco, ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de rádio. Vamos atender agora a dona Rosa Maria Gomes Garcia, de Ribeirão Preto, aliás, Ribeirão Preto, também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. A dona Rosa Maria Gomes Garcia, da cidade de Ribeirão Preto, possui uma linda floricultura no Jardim Simeone, em Ribeirão Preto, e ela é nossa gentil ouvinte e gostaria de curtir com Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, do musicista Benedito Lacerda, Pombo Correio. Na pedida, Rubem Pérez com seus músicos. Rubem Pérez, o popular Pocho, regendo a sua orquestra, do Lalá Lamartine Babo, Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Para ela, que reside em Ribeirão Preto, a nossa gente ouvinte que possui uma maravilhosa floricultura no Jardim Simeone, dona Rosa Maria Gomes Garcia, de Ribeirão Preto, o rei da voz Francisco Alves, arranjo do Pixinguinha para o conjunto Diabos do Céu, do Lamartine Babo e do musicólogo Ari Barroso, Na Virada da Montanha. Soltei meu primeiro pombo correio com uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo e o terceiro e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Soltei meu primeiro pombo correio com uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo e o terceiro e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou. O canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. Até o sol por pirraça invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Soltei meu primeiro pombo correio com uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo e o terceiro e o meu pombo terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, eu não sei porquê, minha vida desandou. O canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. Até o sol por pirraça invadiu uma vidraça e o retrato dela desbotou. Soltei meu primeiro pombo correio com uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo e o terceiro e o meu pombo terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Só porque o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu na virada da montanha. E quem passa na cidade vê no alto a casa verde de sapé, ainda a trepadeira no carramanchão. Amor perfeito pelo chão em quantidade, a saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Só porque o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu na virada da montanha. Pobre casa abandonada além, no alto, sozinha, sem ter lá ninguém, caindo, velhinha, ao ver os prédios da cidade. Ó, velha casa, sombra eterna da saudade. Jardim, Coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/radiousp. Você pode ouvir esta pedida ao vivo e ela também estará disponível em arquivo. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos atender a cartinha vinda de Dourado. Aliás, Dourado também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é o senhor Antônio Almeida Martins de Dourado, que quer ouvir com Nilo Sérgio, que foi diretor proprietário da gravadora Musidisc, em adaptação do saudoso Haroldo Barbosa, melodia mundialmente famosa e conhecida, Cavaleiros do Céu. Orquestra Vitor, regida pelo Radamés Inátali. Orquestra Vitor executando do J. Cascata, Lábios que Beijei. Tudo isso para o nosso gentil ouvinte da cidade de Dourado, senhor Antônio Almeida Martins, que ainda quer ouvir Ângela Maria Calbi Peixoto, que gravação antológica e bela. Em adaptação do Jair Amorim, esta composição, O Amor é Sempre o Amor, do filme Casablanca. Coqueiro do Arizona, de Zoveiro e Beberrão, seguia em seu cavalo pela noite do sertão. No céu, porém, a noite ficou rubra num clarão, e viu passar num fogaréu um rebanho no céu. Envia ele ferraduras punham brasas pelo ar. Os touros como fogo galopavam sem cessar. Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar, vermelhos a queimar também, galopando para o além. Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô, Ipiaô, seguindo para o ao passar gritou dizendo assim: cuidado companheiro, tu virás para onde eu vim. Se não mudas de vida, tu terás o mesmo fim. Querer pegar num fogaréu um rebanho no céu. Ipiaê, correndo pelo céu. houver luar, enquanto a luz brilhar e o sol tiver calor, enquanto um sonho houver, o amor é sempre o amor. Enquanto uma canção florir no coração, um verso multicor, enquanto um beijo houver, o amor é sempre o amor. O tempo passa, tudo há de acabar. Desejos, glórias, tudo findará. Somente o sonho azul dos namorados nunca morrerá. Enquanto houver ciúme, enquanto houver perfume na vida de uma flor, enquanto houver nós dois, o amor é sempre o amor. O tempo passa, tudo há de acabar. Desejos, glórias, tudo findará. Somente o sonho azul dos namorados nunca morrerá. Enquanto houver ciúme, enquanto houver perfume na vida de uma flor, enquanto houver nós dois, o amor é sempre o amor. É sempre o amor. Jardim, o coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope, gentil 20, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nossa passarela imaginária, Clio Nagô, os sertanejos de casaca e quinteto violado.